só dança com ele, te esquece em compromisso. É bom acabar com isso, não sou nenhum paju. Quem trouxe você fui eu, não faça papel de louca, pra não haver bate-boca dentro do salão. Você só dança com ele, te esquece em compromisso. É bom acabar com isso, não sou nenhum paju. Se você fui eu, não faça papel de louca, pra não haver bate-boca dentro do salão. Quando toca o samba, eu te tiro pra dançar, você me diz não, eu agora tenho par. Sai dançando com ele, alegre e feliz. Mas quando para o samba, bate palma e pede bis. Você só dança com ele, sem compromisso. É bom acabar com isso, não sou nenhum paizinho. Quem trouxe você fui eu, não faça papel de louca, pra não haver bate-boca dentro do salão. Quando toca o samba, eu te tiro pra dançar, você me diz não, eu agora tenho bar. Sai dançando com ele, quando para o samba, bate palma e pede bis. Você só dança com ele, te esquece em compromisso. É bom acabar com isso, não sou nenhum pai João. Me trouxe você, fui eu, não faça papel de louca, pra não haver bate-boca dentro do salão. Pra não haver bate-boca dentro do salão. Pra não haver bate-boca dentro do salão. Pra não haver bate-boca dentro do salão. Pra não haver bate-boca dentro do salão. Pra não haver bate-boca dentro do salão.